gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Caçalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Bom, vamos aqui começar, né? Faz um tempinho aí que a gente tá sem episódio, mas isso foi porque a gente tava alinhando aí algumas agendas que acabou não dando certo. Mas hoje, felizmente, estamos de volta e vamos começar aqui com alguns recados, né? O primeiro foi que a gente fez uma enquete lá no Twitter, então se você não nos segue lá no Twitter, vai lá e nos siga, porque aí você pode participar e dar sua opinião também, porque de vez em quando a gente faz umas enquetes, a gente também avisa quando a gente vai ter nossas gravações ao vivo, e sempre que sair um episódio também sai lá. Essas notificações de episódios novos também vai para o Facebook, mas normalmente a gente usa mais o Twitter, então a gente recomenda que se você tiver uma conta lá também, nos sigam lá. Então a gente perguntou, né, como é que o pessoal acompanha o Caçalho Podcast? E aí a gente teve 32 votos, sendo que 66% das pessoas, né, que participaram lá falou que houve através do player podcast, que é algo esperado para um podcast. Então acho que a gente tá mandando bem. Só que aí a gente perguntou também para saber o pessoal aí que está interessado nas gravações ao vivo, né? Então 13% das pessoas que responderam lá, nos acompanha ao vivo e também pelo player do podcast. Então, acho que a pessoa talvez participa aqui com a gente ao vivo, e aí, se caso não for possível, né, que é o que acontece, muitas vezes a gente vê um pessoal que às vezes participa, às vezes falta uma vez ou outra, assim, mas é porque a gente entende que tem outros compromissos, mas felizmente essas pessoas vão lá no player podcast e nos ouvem depois. Tem 12% de pessoas, né, que nos ouvem aí pelo YouTube, e só pelo YouTube, e 9% só acompanha a gravação ao vivo. Então, isso aí foi bem bacana, foi mais para conhecer um pouquinho aí como é que vocês costumam nos acompanhar, para a gente poder divulgar melhor e prover as informações. Outra coisa também foi que a gente modificou, né, o site do Caçalho Podcast. Não sei se a gente já comentou aqui, mas acredito que sim, o site do Caçalho Podcast é servido lá pelo GitHub Pages. E uma coisa interessante foi que agora o GitHub Pages permite que seja usado, né, HTTPS para sites onde tem um domínio customizado, que no caso é o do Caçalho. Então você acessa lá caçalho.info, mas na verdade você está acessando uma página lá no GitHub Pages. E com isso agora a gente também está utilizando HTTPS, então todas as conexões devem ser através de HTTPS, mas para poder seguir aquela linha, né, para ser tudo criptografado aí na internet. Então, se você tiver algum problema por conta dessa mudança, entre em contato, que aí a gente vai tentar estar acertando, mas a princípio acredito que não vai ter nenhum problema. Boa, bom, eu tenho um recado também hoje. Bom, para quem não conhece, aqui em São Paulo tem um evento bem bacana que acontece todo ano, que é o TDC, o The Developers Conference, e esse ano vai ser em julho, né? Geralmente, quase todo ano é em julho. E esse ano eu estou organizando a trilha de Rust, né? Da linguagem Rust. Então, é a primeira vez que vai ter em um evento brasileiro, assim, uma trilha, um dia inteiro, dedicado apenas à linguagem Rust. A gente já recebeu várias propostas, inclusive hoje, aqui no dia da gravação, é o último dia para quem quiser mandar uma proposta de palestra, mas já tem coisa muito bacana lá. Então, se você está afim de aprender Rust, ou se você já está programando em Rust e quer pegar umas dicas aí de quem já está usando, não perca o TDC, né? Então, se inscreve lá, principalmente para ir nas trilhas aí de linguagem de programação no sábado, em julho, e vai ser bem legal aí. Compareça e vamos aprender Rust lá no TDC. Aí o Bruno virando a casaca, ó. Tem que organizar a trilha Python aí. Olha, eu já organizo a trilha Python do TDC desde 2010, né? Praticamente desde o primeiro. Aí eu acho que eu fiquei uns 2 anos sem fazer, mas os outros anos eu participei 100% da trilha Python, né? Agora eu tô ajudando aí o Rust, né? Que tá começando. Não, mas Rust é bacana, vale a pena. Eu tive lendo o livro lá, até a gente teve um episódio aqui sobre Rust, né? Foi em inglês. Foi esse que foi em inglês, foi, né? Foi sim, foi com a Carol Nichols, que é uma das core developers, Inclusive é um episódio muito legal aí, escutem. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um em português para o pessoal aí que não está tão afiado com o inglês, mas vale a pena. Depois, quem sabe, a gente faz aí um episódio falando um pouco de como foi o TDC. Mas aqui, vamos seguir em frente, né? Porque temos hoje algumas dicas aí para vocês. Recentemente, a gente viu um negócio que foi muito interessante. Eu, particularmente, não sabia, Mas qualquer pessoa que tem um celular Android automaticamente já tem um player podcast. Isso é um negócio bem interessante, que tem aquele aplicativo de busca do Google, né? No meu caso aqui, eu acho que eu estou na versão 8 do Android. Então, se você arrastar tudo para a esquerda, ele vai entrar naquela pesquisa do Google, né? Normalmente ele mostra lá dicas de como está o clima, algumas notícias que você segue e outras coisas. E se você pesquisar, por exemplo, por Castalho Podcast, ele vai mostrar para você o resultado, né? Como resultado, no caso, o site lá do Castalho. E o mais interessante é que você pode ouvir os episódios. Então, através lá desse aplicativo de busca, você pode ouvir os episódios. Ele mostra ali os episódios recentes, né? Acho, se não me engano, são três ou quatro, pelo menos foi o que listou aqui para mim. E aí você pode clicar no botão Mais Episódios e aí ele vai te levar numa tela ali um pouco mais dedicada, né, ao podcast, que é onde você pode inclusive se inscrever. Então você pode seguir o Castalho Podcast através desse aplicativo aí de busca do Google. É, tem aquele menu em cima lá dos aplicativos, né, do Android, normalmente aqueles três pontinhos ali na vertical. Então, se você expandir ele lá, vai ter um outro botão que você pode adicionar à tela inicial. Então, com isso, você já tem um atalho ali para ir ao Castalho Podcast na sua tela inicial. Outra coisa que é bacana é que no lado esquerdo ele tem um íconezinho com a anteninha, né? E com isso é a parte ali principal de podcast. Então, se você se inscreveu em mais de um podcast, você vai ter tudo lá. E com isso também você consegue, se você clicar nessa anteninha ali no ícone que fica na esquerda, ali na parte de cima, né, no menu, você pode adicionar também a tela inicial. E com isso você vai ter ali acesso a todos os podcasts que você se inscreveu através dessa forma. Então, foi um negócio muito bacana que eu não esperava. E o legal é que o player, né, igual. O player que eu ouço, normalmente os podcasts, ele permite ouvir em duas vezes, uma vez e meio, assim, a velocidade para ouvir mais rápido. Então, tem todas essas funcionalidades. Se você estava aí na dúvida, né, de qual player podcast utilizar, talvez você não precisa nem procurar por algum, já vai ter este instalado aí no seu celular, se ele for Android. Muito bom. Eu, quando fiquei sabendo disso daí esses dias, que o Eliezer comentou, eu já desinstalei meus players de podcast. Eu usava o Podcast Addict, já tirei ele, mudei minhas inscrições tudo para o app do Android e estou usando. E ele é muito legal, funciona muito bem. E aí é um app a menos que você tem que instalar no celular, né? Vale muito, muito a pena. Bom, outra dica legal também para quem gosta de ouvir podcast e é assim, programador de raiz, né? Não é programador de Nutella. E gosta de ficar usando só o terminal, tá lá na tela do Emacs, do Vi ali, não quer nem ver a tela gráfica, é uma ferramenta chamada Casteiro, né? Então tá lá no GitHub, a gente vai colocar o link aqui. O Casteiro é um cliente de podcast para terminal. Então aquela velha tela pretinha lá, bonitinha do terminal, para você impressionar os seus amigos, acharem que você está programando, mas na verdade você está lá ouvindo podcast. E aí você consegue se inscrever nos feeds através do Casteiro, fazer busca e dar o play ali também, criar uma playlist de podcasts direto no terminal, sem precisar sair aí da sua zona de conforto, né? Que é para quem gosta aí de ficar o dia inteiro olhando para aquela tela lá. Já fui esse tipo de pessoa. Hoje em dia eu estou mais nas coisas mais facinhas, né? Mas se você ainda é aí mais raiz, fica a dica aí do Casteiro. Então, a gente está deixando essas dicas aqui, né? Como o pessoal falou que nos acompanha mais aí pelo podcast, então a gente está dando duas opções a mais e agora ajuda a divulgar aí o podcast, né? Com isso, mais pessoas podem ouvir e não tem mais desculpa, né? Você pode acessar de tudo quanto é forma o Castalho Podcast. Beleza, bom, acho que já foi bastante recado e dica. Agora vamos começar o nosso episódio aí, né? Hoje o nosso convidado, ele é entusiasta e divulgador de software livre, ele é escritor, ele também é podcaster, ele é documentarista e hoje é referência internacional em segurança digital e criptomoedas. Ele é membro também da Comebit, né, que é o Conselho de Bitcoin e Blockchain, e ele contribui com os projetos HackingCast, Hacking Cripto, Opencast, Tecnologia Aberta e sempre Update, né? Então, o cara aí é especialista em segurança digital, criptomoeda e todos esses temas aí que eu particularmente não sei quase nada e vou aprender hoje. Então, Everton Melo, seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Opa, boa noite aí, obrigado, valeu aí a força, obrigado pelos recados aí. Eu confesso que me senti em casa com alguns termos aí, algumas dicas, principalmente sobre podcast. Boa noite, pessoal aí que está prestigiando aí a gravação ao vivo. É isso, né? Eu só ia falar até uma brincadeira que eu estava falando com o Eliezer, né? Que geralmente eu peço para colocar referência e não especialista, é que a mídia tradicional põe especialista num patamar que, na verdade, não existe, entendeu? Então, eu vejo que eu trabalho em projetos sérios, então eu estou fazendo isso. Então, é diferente de uma pessoa que acha que sabe, né? Eu vou lá no core do projeto, converso com pessoas, crio documentação, traduzo termos, entendeu? Trago essas informações para as pessoas que não têm tanto conhecimento. E sim, a parte mais legal, né? Além de ter esse desenvolvimento, também dá para ganhar dinheiro, né? E é isso que eu também tento trazer para as pessoas, porque tem gente que acha que só dá para ganhar dinheiro fazendo trade, fazendo algumas coisas, mas na verdade, tentando no arcabouço ao redor, entendeu? Então é isso que eu venho aqui dizer. Bom, bacana. Vamos começar aqui, então. Assim, vou confessar que eu sou bastante leigo no mercado financeiro e também, principalmente, em criptomoedas. Bom, então, para começar aqui, né, eu acho que seria interessante você explicar aí para a gente o que é moeda. Em resumo, né, moeda é o meio que você tem de transferir ativos, né? Então, uma moeda não necessariamente é um círculo de metal, entendeu? Moedas já foi utilizado sal, dentre outras coisas, e a primeira moeda que se tem notícia foi o denário, né? Então, o conceito que a gente tem de moeda é esse. Inclusive, para muita gente que eu escuto muita crítica, ah, mas porque fulano, isso, aquilo, fulano não falou o que é moeda. É só entrar, por exemplo, no Banco Central, tem uma definição, uma cartilhinha pequenininha, com 6 folhas, dizendo o que é moeda, e ali em dezenas de outras ilustrações diz exatamente isso, né? Que é o meio que você tem de trocar ativos, né? Então, exemplo, se eu quero te vender algum trabalho, algum produto, algum serviço, em vez de eu ter que fazer escambo, que é trocar um produto por outro, né? Ou de repente alguma outra coisa que eu queira, vamos dizer assim, né? Algum serviço, eu na verdade utilizo uma unidade comum a essas duas pessoas de interesse para prover essa troca, né? Então, em resumo, né? Aí não usando definições filosóficas, mas em resumo, moeda é isso, né? Pelo menos é o que tanto o Banco Central quanto a escola austríaca também tem esse comum acordo. Bom, interessante. Você mencionou uma palavra aí que eu não sei o que é, mas acho que você falou a respeito de ativo. Seria ativo financeiro? E se for, você poderia falar para a gente o que seria ativo financeiro? Tá, ativo financeiro, ou no caso, ativo é tudo aquilo que você consegue gerar renda, entendeu? Então, ativo, basicamente existem dois tipos de, vamos dizer, de posses, né? A posse passiva e ativo, né? Então, exemplo, ativo é aquilo que te dá dinheiro. E passivo é aquilo que você tem como patrimônio, mas não necessariamente dá dinheiro. Então, exemplo, seria a mesma coisa em matemática, para quem manja de programação, entre procedimento, né? Procedure e função. Função retorna o valor obrigatoriamente, procedimento não, entendeu? Então, na prática, o que você tem de patrimônio, né? Vamos dizer assim, alguma outra forma, né? Então, exemplo, eu tenho o meu trabalho e eu quero vender esse meu trabalho. Eu não vou vender o meu trabalho por um passivo, porque eu não vou ter como trocar ele, entendeu? Então, eu vendo o meu trabalho por uma moeda, que a moeda é o ativo em si, entendeu? E com a moeda eu consigo comprar outras coisas. Então, a moeda, no caso, ele é um meio que você tem de transferir de um produto ou um passivo para tornar aquilo, vamos dizer, negociável, né? Tornando aquilo comum para uma negociação. Então, seria a mesma coisa que um ativo financeiro, né? Então, exemplo, uma moeda obrigatoriamente tem que ser um ativo? Não, entendeu? Tem moedas, inclusive, colecionáveis que não tem valor real nenhum, mas é uma colecionável. Mas, na prática, a função, não digo intrínseca de uma moeda, mas a principal função de uma moeda é ser um meio de troca, né, desses ativos, né? Então, exemplo, eu posso vender, pegar um passivo e vender utilizando moeda? Posso, mas eu estou tornando aquele passivo, aquela renda passiva, a renda ativa para virando moeda corrente e depois estou trocando para alguma coisa, que pode ser tanto ativo quanto passivo. Legal, então a gente poderia citar, para ficar numa linguagem mais comum assim, que uma ação, por exemplo, se eu tenho uma ação lá de uma empresa, eu tenho um ativo financeiro, seria isso. Não necessariamente dinheiro no meu bolso, papel e nem moeda. Sim. De metal, mas eu tenho direitos a esse ativo financeiro, seria isso. Sim, é que no caso o ativo, a ação é um tipo de ativo financeiro, né? Mas você pode muito bem pegar exemplo que muita gente vê como renda confiável aí, né, véio? como a poupança, que é o meio de você armazenar ativos. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa bem interessante da gente, que acha que alguns tipos de patrimônio são ativos, mas não são, exemplo, como veículos. Veículos são passivos, entendeu? O veículo, ele te toma dinheiro, ele não te dá dinheiro. Ah, mas eu faço Uber. Uber é um serviço que você está vendendo, trocando ele por um ativo financeiro, no caso, dinheiro, moeda corrente, e recebendo por aquele serviço. Então, o carro não te dá. É, o que te dinheiro. Dá dinheiro, o que dá dinheiro é o conceito do serviço em si, não o carro, exatamente, né? A coisa, carro, né? Legal, bacana. E é por isso que tem muita gente que não entende o que é o serviço do Uber, né? Acha que o Uber é um serviço de economia distribuída e tal. Tem até uma crítica bem ferrenha do Dan Scott, aí, que é um dos magos do conceito de blockchain, né? E ele fala exatamente isso, né? Que as pessoas não entendem, às vezes, como funcionam alguns modelos de negócio e acham que tipo, é economia distribuída porque as pessoas têm acesso a, mas na verdade não. O Uber mesmo centraliza todas as informações, não é distribuído. Entendeu? É até essa piada, mas só para concluir essa questão, né? Então, o ativo é o que você tem de, o meio que você tem de negociar, né? Claro que tem alguns nuances, exemplo, tem algumas moedas que são melhores que as outras e tal, mas é entre nuances, mas a gente pode, pelo menos a definição mais simples que eu entendo de moeda, é o meio que você tem de transferir valores, no caso, ativos financeiros, né? Então, qualquer coisa pode ser usada como moeda. Tanto moeda corrente, dólar, euro, joguinhos, moedas do World of Warcraft, tudo é ativo, entendeu? A questão é quem vai aceitar. Boa. Eu tô cheio de moeda no jogo aqui também. Não sou de jogar, mas eu tô jogando um jogo de sinuca aqui, bem legal, chama 8 Ball Pool. E eu tô com milhões de ativos financeiros lá que só me servem para comprar coisas virtuais, mas é uma moeda, né? De qualquer forma, é um ativo financeiro. Você tá trocando um tipo de lazer por alguma coisa, assim, é uma moeda. Legal, bom, e agora entrando aqui no nosso tema principal, né, já que a gente já citou aí alguns tipos de moeda e ações e tudo mais, explica pra gente aí de uma forma assim, digamos que para quem é bem leigo, né, o que é e como é que funciona uma criptomoeda? Que negócio que é esse daí? Esse conceito de moeda foi evoluindo e a gente, mais ou menos lá no finalzinho do século XX, começaram a criar projetos de moedas digitais. Não confundam moeda digital com criptomoeda, tá? Ainda não. Não é o caso. E qual que era a ideia, né? Era a mesma ideia que você tem hoje do joguinho do sinuca, do World of Warcraft. É um ativo que você tem apenas na internet, né? Que pertence a uma empresa, e aquela empresa te dá acesso àquele ativo, no caso que você negocia em alguns lugares, e no caso você tem acesso limitado, então não necessariamente todo mundo vai aceitar aquele ativo. E, a partir disso, você foi criando outros conceitos quanto a dinheiro, como a gente conhece hoje, né? Então, um exemplo, o dinheiro deixou de ser dinheiro físico e começou a ser dinheiro digital, né? Então, um exemplo, a maior economia que a gente conhece, vamos dizer assim, né? A economia estadunidense. Em torno de 16%, 15% da quantidade de dólar que você tem, né? Tecnicamente, ele está em, vamos dizer assim, você tem 100% do dólar que é negociado no mundo. Em torno de 17% a 15% está impresso. O restante não é virtual, é digital. Então, alguém faz débito, crédito. Na prática, aquele dinheiro nunca foi impresso, entendeu? E esse é o conceito que você tem de dinheiro digital, entendeu? Não tem necessariamente relação com descentralizado, com criptomoeda ainda, mas o conceito é o mesmo. Você tem um ativo, você negocia ele com pessoas que aceitam aquele ativo, no caso, o banco. Que negociam, que aceitam a mesma moeda Fiat do Banco Central e tal. E indo por final do que eu falei, né, surgiram dois tipos de ativos, né? Primeiro foi um chamado o DigiByte, e o outro chamado eGold, que são dois tipos de ativos que eles tinham a mesma pretensão de ser um muito similar ao PayPal e o outro de ser muito similar a uma reserva de ouro, né? Porque imagina o seguinte, qual que é o problema que você tem de negociar ouro em algum lugar, além de ter que ter uma puta segurança para poder armazenar isso contra ataque físico, né? Você também tem aquela questão de nem todo mundo sabe comprar ouro. É um ativo que, exemplo, ele tem, ele não tem lastro, né? Vamos dizer assim, o ouro não tem lastro. Então, depende de como você vai negociar aquilo, tem incidência, como é que você vai, exemplo, taxar ou vai enviar, né, aquele ativo e tal. E a maior parte dos problemas que você tinha de segurança, inclusive pega na economia estadunidense, aí quando não estava unificada, né, que nem tem aquele filme de Velho Oeste, você vê que tem muitas pessoas falando, né, ah, veja bem, vai ter um carregamento de ouro do ponto A ao ponto B, né, aqueles filmes de Velho Oeste, e na verdade é que os bancos, não existia uma unidade de banco central, então os bancos, cada um tinha sua própria reserva para ter liquidez, entendeu? Então esse é o conceito que você tem de dinheiro digital, vamos dizer assim, cada banco tinha seu próprio lastro, entendeu? Em moeda, ouro, prata ou alguma moeda que seria mais forte do que somente aquela cédula, entendeu? A cédula era um voucher de dinheiro, vamos dizer assim, não era dinheiro. E eu falei daqueles dois outros projetos, né, que eles evoluíram um pouco esse conceito para pegar o conceito que a gente tinha de dinheiro, né, de vale ouro ou de vale prata, e tornaram aquele ativo 100% digital. Em vez de você ter uma cédula, você tinha um voucher que fala, eu tenho direito a X e golds daqui a X anos, um exemplo. Então você tinha aquela economia que era digital. Esses dois projetos, inclusive o e-gold, acho que foi da 2004, né? Mas como é aquele mesmo problema que você tem quando você coloca todo o dinheiro do tio Patinhas num lugar só, né? Tem alguém e tenta roubar, entendeu? E também esses dois tem o problema da segurança, né? Da falsificação, né? Porque já acontece muito falsificação de ouro, essas coisas, né? Tem que ter uma estrutura de verificação, de validação, né? Tem essa questão também, né? Porque, exemplo, o ouro, inclusive as moedas, as mais antigas, né? O próprio denário, né? Ele era o maior falsificador do ouro, era a própria coroa que emitia o ouro. Que ela pegava frações. E, exemplo, como é que você vai falar que o ouro que a coroa está te dando é uma moeda falsa? O cara vai achar que isso é uma declaração de guerra, entendeu? Então eles pegavam uma moeda e iam falsificando, iam colocando outros metais, que também davam liga, vamos dizer assim, né? Junto, como prata ou alguns outros metais que têm o mesmo peso, e eles iam diminuindo a quantidade de ouro nas moedas para imprimir mais, entendeu? E, inclusive, esse é um conceito que a gente tem de que algumas escolas aí falam que não é inflação, né? Mas que é interessante, por exemplo, tendo esse conceito de dinheiro digital, então vamos dizer que existam apenas 10 trilhões de dólares no mundo, ou 10, ou no caso 6 bilhões de reais no mundo, por exemplo, se alguém imprimisse mais dinheiro, ia desvalorizar o dinheiro que está no mercado, e esse é o conceito que você tem de inflação, não é movimentação de preço, não é movimentação de índice, entendeu? Então, quando alguém fala de inflação, tem que ficar atento no seguinte, se ele está falando que é o que o Banco Central diz que é inflação, que na prática não é, entendeu? Ou se é algum índice que eles dizem que é de inflação, mas na prática podem ser de qualquer coisa. Por exemplo, o IPCA, ou mesmo o IPCA-10, são índices que, por exemplo, para vocês que trabalham com programação, vocês sabem que você pode pegar um vetor e indexar com qualquer coisa dentro. Como é que eu vou falar que o vetor que eu tenho hoje, que tenha... exemplo, uma palavra que tenha 400 posições e um vetor que eu tenho amanhã que tenha 20 posições são a mesma coisa. Mas eles não te dizem o que tem dentro daqueles ativos, entendeu? Então esse é o problema que você tem dos índices de inflação. Na prática, você não tem uma indexação. Você tem apenas movimentações de alguns ativos, não, de algumas pessoas gastando dinheiro com alguns tipos de passivos e... eles falam que isso é inflação, mas na prática não é. A impressão de dinheiro que é inflação, entendeu? Que é esse conceito que eu havia falado de dinheiro digital, que entra na questão de quem dá a garantia do dinheiro. O Banco Central, mas peraí, mas tem esses dois projetos aqui, o e-gold e o Digcash, era uma empresa que dava essa garantia. Elas são confiáveis ou não são, entendeu? Então são esses conceitos que... entendi, você tem... então ter aí um intermediário, né, essa empresa aí no meio, era um problema, então. E aí, seria por isso que a gente evoluiu para a criptomoeda? Sim, também, sim, no caso, o maior problema que a gente tem hoje em transferência de ativos, né, é justamente, são os intermediários, né, no caso, não digo o Banco Central, mas qualquer outro meio que você utilize que exija que você faça conta num banco, que exija que você tenha uma conta em algum lugar, e na prática você não precisa, entendeu? Então, exemplo, eu conheço muitas pessoas que trabalho comigo, empresário individual, e, cara, se eles negociassem aquele valor que não vai passar de 60 mil, né, que se passar de 60 mil por ano, que você movimenta no MEI, você taxa, você tem 30% a mais de imposto, então, na prática, o cara, ele vai trabalhar para não ganhar mais que isso, entendeu? Porque ele vai ter que pagar mais imposto do que ele realmente ganharia naquela modalidade. Então, o ponto é, quando você pega pessoas que têm muitos intermediários, você tem que pagar ao intermediário por um serviço que nem sempre é bem feito. Porque o intermediário, qual é a concorrência dele? Zero. Tem produtos, né, bancários que são puramente, além de ter uma legislação alta, então eles não são competitivos, entendeu? Qual que é a necessidade do banco A, o banco B, brigar por você que é um assalariado, que não é um cliente gigante, que não tem como investir, ele não está se importando contigo, entendeu? E além dessa questão de segurança, né, que é a questão também de transferência de valores, né? Por exemplo, a gente vive no Brasil, vocês caso recebam ativos de outro lugar do mundo, vocês sabem que é uma dificuldade receber dinheiro de, às vezes, não um país muito longe, mas um país mesmo na América do Sul, é um inferno, entendeu? Você vai lá e, tipo, tô aqui, eu preciso receber o dinheiro, que se eu fosse de cavalo, eu chegaria mais rápido e com o meu dinheiro no colo do que a transferência bancária via Swift. E tem gente que ainda fala que isso é confiável, então você fica pensando, qual que é o parâmetro dessas pessoas, entendeu? Então, indo nessa questão, né, o projeto, né, os principais, né, evoluindo desse modelo de moeda digital, em 2008, uma entidade que não se sabe ao certo se é uma pessoa, se são duas, ou se são várias, mas chamada Satoshi Nakamoto, ele publicou um paper, principalmente se queixando da crise de 2008, a subprime, explicando termos, no caso, ele poderia excluir totalmente o intermediário dessa troca de ativos. Aí ele criou um projeto chamado Bitcoin, dois pontos, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, um sistema de transferência de valores, né, em cash, ponto a ponto, né, que ele, isso que é interessante, eu falei o nome pelo seguinte, que a gente só fala Bitcoin e acaba criando outras ambiguidades, então o ponto é, o Bitcoin é o primeiro projeto que o ativo em si também é um sistema de pagamento, então você teve essa inovação, entendeu, antes uma empresa só fazia o ativo, só negociava ele, e outra só fazia a transferência. No Bitcoin são os dois juntos. Por isso que causa esse problema, entendeu? Entendi. E por trás, assim, dessa tecnologia, o que você pode destacar, assim, por exemplo, como é que funciona esse negócio? Se a gente não tem um banco, se a gente não tem mais esse intermediário aí fazendo para a gente a validação, né, digamos assim, que você comentou aí do Digibytes, do eGold, que tinha uma empresa, né, a tecnologia proprietária. Alguém estava validando essa transferência, assim como eu tinha lá o banco garantindo para mim que o ouro era verdadeiro, né? Na hora que eu comprava ou vendia um ouro, o cara ia lá com a lupinha ali, olhava para mim, via se o ouro era de verdade ou não. Com essa história de criptomoeda aí, como é que funciona essa, assim, se tiver como explicar de uma maneira simples, né? O que garante que esse sistema funciona? No caso, o Digibyte e o eGold eram empresas distintas, né? Então, eles surgiram por idos distintos, né? Eu acho que eles coexistiram no final da morte do Digibyte e do eGold, mas sim, tinha essa questão de ter uma empresa que tinha que averiguar, mas acima de tudo, tinha uma deficiência muito grande, que inclusive os bancos têm essa deficiência, e tem gente que não enxerga desse jeito, mas eles são a favor do gasto duplo, entendeu? Então, um exemplo, o que impede de você vender, é igual o overbooking, entendeu? O que impede de você vender a mais aquele ativo que você tem? De repente você consiga vender e alguém não vá requerer aquilo que comprou, e você lucrou, entendeu? Na prática, os bancos têm garantias, por exemplo, tem a questão de liquidação de débito e quanto tem a compensação bancária. Então, eles conseguem negociar antes da compensação bancária e gastar aquele dinheiro, entendeu? Então, tem essa questão também, tem esses nuances, assim, que não são tão claros para quem está fora. Então, o principal problema que você tinha antes das criptomoedas era gasto duplo, confiança, vamos dizer assim, né? Também é um problema bem grave, principalmente em banco aí, que fala que é feito para você e dá privilégio para marginal que tem 7 dígitos à direita e você que é uma pessoa de bem, que só quer negociar, abrir um ativo aí, abrir uma empresa, que faça uma empresa de custo, só porque você escolheu o nome X e não o nome Y, eles te negam abrir a conta. Ou te exigem pagamento para você abrir a conta e falam que isso é ético, entendeu? Mas esses são particularidades que tem mais no Brasil. Ainda bem que o resto do mundo tem lugar que não é bem assim. Mas indo nessa questão, né, então um exemplo por trás do Bitcoin, principalmente, né, eu vou falar principalmente do Bitcoin, que ele foi o primeiro, então é o seguinte, você tem, era para resolver essa questão do dinheiro dessa troca, né, desses ativos, e vamos dizer, os arcabouços que você tem que resolver esses problemas, o principal é aquela questão de ser descentralizado. Então, o Bitcoin, como muita gente fala, é distribuído, ele não começou distribuído, o Bitcoin, ele a base dele está em cima de algumas tecnologias já estabelecidas aí, que infelizmente o pessoal da área acadêmica tem miopia em enxergar, acha que é tudo uma coisa só. Eu estou falando isso não por, vamos dizer, por arrogância, né, mas é só entrar no projeto e ver, tem as especificações. Então, a base mais sólida do projeto é a árvore Merkle. É um conceito que você tem de hashes para poder armazenar e compactar dados sem perder a compatibilidade dos dados anteriores, que é um projeto acadêmico de 76. O próprio protocolo peer-to-peer, né, que a última especificação, que inclusive é a que está sendo utilizada no Bitcoin desde 2011, é de 2009. E outras tecnologias, como assinatura digital, o algoritmo SHA, né, que é aquele que foi criado pela NSA, né, que no caso eles utilizam e fizeram sutis modificações, o pessoal chama isso de SHA-256. Ele utiliza uma base muito forte de código em C++, principalmente C11, né, no caso eles atualizaram o código, tem até dentro do projeto Bitcoin Core, tem 6 subprojetos, que um que é para verificar essa parte peer-to-peer, né, que onde funciona o projeto, no caso, os nós dentro da rede. Então tem um projeto específico que trata disso, inclusive o que mais tem interesse. Ele provê, exemplo, ele pegou aquele modelo que existia do protocolo Torrent, que é descentralizado, não é descentralizado, então você tem subnets, né, que elas se comunicam em alguns níveis, mas e se eu não tiver acesso àquela outra rede, eu não consigo me comunicar com ela, entendeu? E aos poucos esse modelo não era bem aceito. O próprio Satoshi, ele usou a especificação do Torrent, né, para poder criar, mas logo depois algumas pessoas do projeto Core, mais ou menos acho que finalzinho de 2010, eles fizeram uma lib e alteraram essa compatibilidade. Antigamente você conseguia usar a rede do Bitcoin para poder inclusive replicar nós de torrent, muito antes do projeto, claro, né? Eu não cheguei a fazer isso porque eu não conhecia o projeto a tempo, mas as bibliotecas eram compatíveis, então você conseguiria usar os nós do Bitcoin para poder replicar informações peer-to-peer, né? Então a base é BitTorrent, que faz essa comunicação, torna o projeto descentralizado, ainda não é distribuído. E tem uma coisa que o pessoal vive que é questionando muito sobre mineração, né? E, exemplo, como é que surge essa história de mineração? O Satoshi, pelo o que ele havia lido, ou pelo menos a forma dele se manifestar, via que ele tinha um background muito bom na questão técnica, e ele era muito, ter vivenciado, que eu inclusive já li alguns papers, né, sobre isso, que você pode muito bem não necessariamente ter vivenciado, mas ele convivia muito com pessoas que eram daquele movimento Cypherpunk, não sei se vocês conhecem, mas é o mesmo movimento que originou a Assange e algumas pessoas aí que têm destaque hoje em dia, principalmente na área de segurança, área de ciberativismo, entendeu? São pessoas que usavam a criptografia, no caso o Cypher, esse conceito de criptografia, para como um meio de se proteger contra o Estado, entendeu? Então o movimento Cypherpunk tinha esse intuito de ir contra o poder vigente, mas em vez de usar a força, usavam a criptografia, porque nenhum, como tem inclusive no livro do Assange, né, fala que nenhum poder consegue quebrar um problema matemático, né? Então você, por mais que tenha força, você não vai conseguir resolver um hash na porrada, é só porque você quer, entendeu? Você tem que saber a chave, tem que saber resolver um problema, entendeu? E ele usou um desses projetos chamado HashCash, que esse projeto é o único, inclusive, que tem referência externa do white paper do Satoshi. É o único projeto externo que ele faz referências, né? O restante ele descreve cada procedimento, então tudo que eu estou dizendo aqui tem no paper, ele descreve tudo. E ele está dizendo que, no caso, você tem que... Esse hashcash, ele foi feito para você poder gerar, como é que eu posso te dizer, um esforço computacional para poder enviar certas informações. Então você fazia... Ele foi feito para você enviar e-mail, para evitar que spam fosse utilizado em algumas redes, e consultas de DNS. Em vez de você ficar fazendo várias consultas de DNS para poder sobrecarregar o servidor, ou de repente ficar enviando um monte de e-mail spam, você teria que fazer um esforço computacional para poder prover isso, entendeu? Aí esse é o projeto HashCash. Por que eu estou falando disso? Porque a partir desse projeto, o Satoshi criou o que nós chamamos de mineração. No caso, ele criou a primeira forma de você resolver esse consenso, né, essa necessidade, né, de registrar esse bloco, chamado Proof of Work, né? No caso, gerou a prova de trabalho, entendeu? Então, o Satoshi, ele criou esse mecanismo, né? Que, na verdade, vamos dizer, um dos mecanismos motrizes da rede, né, que é a mineração, e nesse momento, é claro, né, tô falando nesse momento, depois quem sabe isso mude, mas no momento é a mineração. Então, você tem esse conceito que eu preciso resolver um problema matemático, como se fosse um sudoku, ou de repente algum outro problema, alguma expressão muito complexa, e a partir desse momento que eu resolver, eu mando para a rede peer-to-peer, para pessoas que também têm acesso à minha rede, e aí entra o conceito de distribuído, entendeu? Porque a partir do momento que outras pessoas consigam validar o que eu estou fazendo, todo mundo está na mesma rede. Então, esse conceito de sistema distribuídos se ampliou muito com as criptomoedas, que agora a pessoa que está na rede, ele pode incidir, e dependendo, é claro, da moeda e do tipo do algoritmo, ele consegue incidir diretamente no processo. Ele não é só um passivo que usa uma carteira ou que faz alguma outra coisa, entendeu? Ele tem acesso a uma informação, ele consegue incidir totalmente na rede, entendeu? Inclusive com um auditor, por aí vai. Mas só para concluir essa questão, né, a mineração, você resolve esse problema e você precisa que outras pessoas que estão na rede, que não são terceiros, mas que vão permitir que aquela informação seja autônoma, entendeu? Assim, vamos dizer que seja legítima. Aí eles verificam se o problema matemático foi resolvido. Vão pegar igualzinho do Unix, né, que tem a especificação do Dennis Rich e também do... Agora esqueci o segundo cara que criou o Unix, mas eles têm a especificação do timestamp do Unix, também é usado na blockchain. E eles pegam e gravam aquela informação, gravam o tamanho do bloco. No caso, nas primeiras especificações, não tinha um tamanho, mas depois disso foi modificando, né, referente a alguns abusos aí da rede. No caso, você resolver aquele problema, ele vai dizer qual que é o hash daquele problema, vai gravar utilizando a árvore Merkle para ter a compatibilidade da rede, né? Então, para quem já estudou banco de dados aí, em nível de graduação, sabe que existem vários tipos de busca, no caso, vários tipos de árvores para poder fazer busca em algoritmos. Então, a blockchain do Bitcoin utiliza uma árvore, a árvore Merkle, para ter compatibilidade entre todos os blocos e compactar os mais antigos, entendeu? Então, esse é o conceito que você tem de mineração, e a partir disso, você eliminou o intermediário, porque a pessoa que está incidindo na mineração, ele também faz parte da rede, entendeu? Eu falei muito, vocês têm alguma dúvida? Por favor. Não, legal, eu acho que ficou bem claro, assim, eu não sei se a escolha do termo mineração foi uma boa escolha, né? Porque me parece que, na verdade, a mineração é como se fosse uma... eu um acho cálculo. Que é um cálculo, né? E o restante da rede são como se fossem validadores, né? Que vão verificar o meu trabalho e ver, olha, realmente, esse cara trabalhou, ele merece ganhar o salário dele. Mais ou menos exatamente. Assim. Legal. Esse, vamos dizer, esse é o mundo ideal, né? Sem concorrência. Depois, com concorrência, por isso que ele escolheu mineração, né? Porque, exemplo, imagina aí em Serra Pelada, que tem aqueles documentários maravilhosos, passam dezenas de milhares de pessoas. Aquele é o conceito de mineração, é todo mundo tentando extrair ouro ao mesmo tempo. Todo mundo está tentando resolver o mesmo problema. E aí o primeiro isso. Que resolve fica com aquele pedaço do ouro. É isso. Mas, ao mesmo tempo, como essa dificuldade é calibrada, ele tem muita dificuldade de, exemplo, a probabilidade de você tentar na força bruta é tão baixa que compensa mais você tentar de forma aleatória. Entendi. Entendeu? Ah, legal. Mas vai na sorte mesmo. Vai na sorte. Você tem que ir, na verdade, para você minerar, vamos dizer assim, né? Tem um algoritmo, tem uma sequência de bits e bytes que tem que fazer, mas você tem que saber qual que era a altura do bloco anterior, o hash dele, no caso, o hash dele, e o hash Merkle dele, né? No caso, qualquer compatibilidade entre as árvores. E a partir disso, você vai calibrando para resolver o problema. Entendi. Você tem que resolver o problema mais rápido possível para você poder... Não, na verdade, mais rápido possível não. Você tem que resolver dentro do tempo estimado, que são até 10 minutos na rede do Bitcoin. Tá. Legal. Bacana. Bom, só para complementar, o nome que você falou aí, que trabalhou junto com o Dennis Rich, é o Ken Thompson, que também... A outra curiosidade é que ele é o criador da linguagem Go, né? Ah, sim, foi. Isso eu sei. Ele foi o primeiro, vamos dizer, ser humano, o pessoal gosta de usar essa palavra, a criar um... Ele foi a primeira especificação de backdoor, foi o Ken Thompson que fez, na própria especificação 1.1 do Unix. Então, o cara é um dos poucos aí que você pode falar que sabe com propriedade o que está fazendo. Bom, depois dessa explicação aí bem completa, né, que você deu a respeito aí de todos esses termos, eu queria ver com você, né, a gente teve um comentário aqui no chat do Ivanildo Pereira, ele falou que já viu muitas pessoas confundirem criptomoedas com um golpe que ficou conhecido como pirâmide. E aí isso aí vem um pouco a ver com a nossa próxima pergunta aqui, né, que é o que você acha a respeito da regulamentação das criptomoedas. Ou seja, você acredita, né, que isso aí, as criptomoedas teriam alguma coisa a ver com esse golpe de pirâmide e a regulamentação seria algo que resolveria isso? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? O que, que você acha aí também a respeito da regulamentação? É, vamos de início aí, tá? Eu vou primeiro tentar ser claro quanto a conceitos do que é pirâmide e outras coisas para que não haja confusão, tá? Porque isso acontece muito e as pessoas não se atentem que, assim, pirâmide acontece com qualquer tipo de ativo, tá? Qualquer coisa. Eu já vi gente caindo em pirâmide de moedinha de World of Warcraft, tá? Que o cara entrou, ah, fulano ia me pagar tanto por isso. Aí o cara foi embora, entendeu? Essa é a questão, né? Então, o mecanismo, tem até um documentário chamado A Toca do Coelho Branco, né? O Projeto Coelho Branco, perdão, que são com os dissidentes do Mythbusters, né? Que eles fazem um episódio, acho que o episódio 8 da primeira temporada, se eu não me engano, que fala só sobre o que é pirâmide, tá? E qual que é a sacada? Eu vou só tentar ser rápido quanto à questão de pirâmide, até que todo mundo sabe, mas por que o termo Ponzi é o mais comum para pirâmide? Que foi a primeira pirâmide conhecida, vamos dizer assim, que chegou a um nível que, de milhões de dólares numa época que você não sabia nem o que era dólar direito, milhares, assim. Era impossível alguém andar com milhões de dólares na rua, né? E não tinha tanta quantidade, entendeu? Então, agora eu esqueci o primeiro nome do cara, mas o sobrenome dele era Ponzi. Ele vendia vale-selos. Então, exemplo, para quem na época, e quando você, para o pessoal que é mais novo, talvez não tenha vivido isso, mas antes você tinha uma dificuldade de mandar cartas para outros países. Então, o que ele fazia? Em vez de você comprar um selo e de repente não ser válido em algum lugar, a empresa dele, o case dele era comprar esses selos que sejam válidos em outros lugares e ele te dava um vale-selo, entendeu? Mas, como de acordo com o lugar que ele comprava e vendia esses ativos, né, esses selos, ele não necessariamente ele tinha só prejuízo. Às vezes ele comprava um selo por 0,25 centavos e vendia 75, então ele tinha lucro às vezes. Ele começou a ver que esse simples fato de comprar e vender selos em lugares diferentes e vender esse voucher por um preço fixo, ele tinha muito lucro, às vezes muito, muito prejuízo, entendeu? Ele falou, pô, e se eu tentar maximizar e focar só no lucro? Aí ele começou a captar mais recursos do que ele precisava para obter lucro e chamar mais gente para poder aumentar o tamanho da demanda. Mas na prática ele não tinha todos os produtos, entendeu? Então ele foi criando uma pirâmide financeira em que quem entra dá o dinheiro para quem sai, entendeu? Então esse é o conceito que você tem de Ponzi. Inclusive tem isso para muita gente que fala, ah, mas onde é que eu acho isso? Vai no site da CVM, do Banco Central, escreve pirâmide financeira, tem a definição clássica lá e tudo que eu estou dizendo, eu tenho dois slides que explico, mas é isso que é o conceito de pirâmide financeira. Então, isso já não se enquadra em Bitcoin, porque o Bitcoin é um meio de pagamento legítimo e alternativo, usa quem quiser, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça para você poder usar, entendeu? Então, não se aplica o conceito de pirâmide. E agora, indo para aquela parte que você perguntou sobre legislação, eu tenho duas ressalvas, né? Primeiro, o Brasil tem muito problema contra a legislação. Nós não temos nenhuma lei que seja boa, tá? Às vezes nós temos, inclusive as cláusulas pétreas são ambíguas em alguns sentidos, dão prioridade e privilégios a pessoas que, na verdade, não têm nada. Então, na prática, você não tem uma legislação. Você tem uma ideia que aquilo vai servir no futuro, mas na prática você pode muito bem ser sabotado, entendeu? Então, indo agora para a questão do Bitcoin, né, para não entrar em questões de legalidade, a legislação que nós temos hoje, que se enquadra o Bitcoin perfeitamente, inclusive é assim que muita gente vê, é a lei de arranjo de pagamento, que prevê, no caso, aquela questão, inclusive, para lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Então, é uma legislação que você consegue dizer se aquele ativo ou não é negociável dentro daquele país e que não infringe nenhuma lei. O Bitcoin não é contra a lei, entendeu? Então, o modelo que você tem é apenas uma rede, como você teria no PayPal, só que é uma rede segura. O PayPal precisa de um intermediário, ou até às vezes de mais que um intermediário, precisa de 2, 3, 4, e por aí vai, entendeu? Então, a legislação, ao meu ver, no Brasil, não supre essa necessidade de funcionar. Pelo contrário, você pega as coisas que funcionam no Brasil, muitas vezes eles precisam funcionar, não digo fora da lei, mas ter uma legislação um pouco mais flexível, entendeu? Ou, de repente, determinar as próprias leis, que é isso que acontece com algumas autarquias, que ela é o juiz, ela é o executor, e ela vai atrás das pessoas que vão contra o sistema. Então, ela age com muito mais liberdade de quem está fora, quem está dentro do sistema, entendeu? Então, entra naquela. Uma legislação seria benéfica? do jeito que o Brasil faz leis, eu acho que não, infelizmente. Os projetos de lei que nós temos sobre Bitcoin e tal, por causa da PL 2303-2015, ela fala sobre arranjo de pagamento, é bem branda com alguns termos, é bem genérica, e não ajuda nada, ninguém a empreender, entendeu? Ela tenta fazer a atualização do meio de pagamento do Bitcoin, tenta dar algumas outras garantias, principalmente para pessoas que estão dentro do sistema bancário, então, como bancos, falando que alguns tipos de negociação não seria interessante, que de repente alguém fosse movimentar bilhões em bitcoins, como se fosse fácil fazer isso, entendeu? Então, é uma legislação que, na verdade, diz que vai fazer uma coisa e não faz, né? E, segundo adendo, né, tem outras legislações contra outros tipos de criptomoeda, no caso, a CVM é mais incisiva na questão de ICOs, uma legislação muito forte contra isso, né, que praticamente está predando todas as empresas. Então, para o pessoal que ama a legislação, pergunta quantas empresas deixaram de ser abertas aqui e foram para o exterior. Tem vários casos de empresas que queriam captar recursos no Brasil, mas por causa de uma legislação totalmente predatória, que literalmente obriga a empresa a ter garantias ou meios que, na verdade, não estão beneficiando a ninguém, a não ser quem está no poder, e estão matando emprego, estão dando oportunidade para estrangeiros empreenderem com modelos desde 1800, entendeu? Então, na prática, não está inovando em nada. Ao meu ver, só para concluir esse ponto, a legislação é interessante para pessoas que é o que escuto mais, inclusive de advogados, tá? A legislação é interessante para você ter segurança jurídica. Infelizmente, no Brasil, nós não temos segurança nem contra a propriedade privada. Tem pessoas que pagam para ter um patrimônio, pagam IPTU, pagam tudo aquilo que convém a elas pagar para ter segurança. Aí vem alguém, faz um mandado de lei e tira a pessoa da casa dela. Aconteceu isso no Rio Grande do Sul, na questão dos quilombolas. Acontece isso em alguns casos, quanto a, por exemplo, áreas que você tem que ceder referente à expansão, você é obrigado a vender para a prefeitura ou para o governo vigente a preço de custo, às vezes, nem seguindo o valor vernal, uma fração. Então, que garantia você tem no Brasil, né? Então, só para concluir, ao meu ver, o modelo que nós temos de legislação aqui é muito ruim para as criptomoedas. E o pior é que muita gente acha que isso é o melhor. Mas a verdade é o seguinte, que lei, indo agora direto ao ponto, que lei te dá liberdade para empreender? Nenhuma. Que lei te dá dinheiro? Literalmente, aquela lei, eu tenho garantias, eu posso processar alguém. Na verdade, você acha que você tem garantias, você tem que tirar dinheiro do seu bolso para poder processar alguém. Então, o ponto é, eu acho que a gente teria que ter mais liberdade para poder, a partir dali, falar, ó, eu acho que isso dá para poder fazer. E agora, só para concluir a questão dos piramideiros, duas coisas, né? A pirâmide é uma coisa comum a todos os ativos, e todo mundo que é piramideiro, eles caem na seguinte, digo a seguinte falácia, mas de sempre agir como todo mundo que faz pirâmide, né? No caso, se expondo, dando garantias que não existem, dando retornos que são exorbitantes. Então, é um modelo bem clássico, entendeu? Então, e inclusive existe legislação para pessoas que lavam dinheiro, pessoas que dão golpes aí, entendeu? Então, não precisa de legislação para pegar piramideiro, você precisaria de eficiência. Ou, de repente, um meio de você literalmente deixar esses caras presos, né? Porque prende, daqui a pouco, depende da legislação, é réu primário, não é? O cara é solto meses depois, é meio patético nesse sentido. Entendi. Então, na verdade, a questão é que a questão da pirâmide não é necessariamente um problema da tecnologia ou do conceito de criptomoeda, mas sim pelo fato de que a moeda ela é um ativo como se fosse qualquer outro, né? Digamos que ela podia ser cosmético, né? Hoje a gente tem muita pirâmide de cosmético no Brasil. Sim, então, tem um bom. O creme ali, o shampoo, ele faz ali o papel, ao invés de usar um shampoo para vender e para gerar dinheiro e criar pirâmide, existem algumas empresas, né, que são esses ICOs aí, que eles, alguns podem ser maliciosos nesse sentido e querer atuar como pirâmide vendendo Bitcoin, né, para você, e você, como não conhece, vai acabar. Tem isso, Bruno, tem uma questão antes, né, no caso, não precisa ser uma empresa, tem pessoas que usam ativos legítimos como Bitcoin ou qualquer outro aí, que tem mais privacidade, e ele fala que negocia Bitcoin, mas na prática ele tem um modelo em pirâmide, que você precisa contratar pessoas para aquilo girar, entendeu? Mineração em nuvem, que tem muita gente que fala, ah, mas eu faço mineração em nuvem. Na verdade, você não faz mineração em nuvem. Você tem um lugar que faz mineração e você vende cota. Isso não é em nuvem. Não está girando em computadores da Amazon fazendo isso. É diferente, entendeu? São modelos diferentes. E na prática não faz muito sentido você pegar o conceito de mineração e levar uma potência que você fala, ah, mas eu vou minerar em nuvem e tal. O problema é que tem muita gente que não enxerga o seguinte, é que a mineração é um conceito dinâmico. Então, eu não consigo te dar um contrato com muita garantia, exemplo, em meses, falando, ó, você vai ter retorno tanto. Sendo que no meio do caminho, a mineração mudou 500 vezes. Como é que eu posso ter essa certeza? Bom, Entendeu? Nem na... eu vou ligar isso aqui com uma pergunta que a gente teve aqui no chat do Paulo Corsino. Ele falou o seguinte, ó, as criptomoedas são moedas deflacionárias, ou seja, estamos prestes a chegar ao limite do número de emissões de Bitcoin, né? Como é que fica a situação dos mineradores aí que investiram aí para ter as GPUs lá ou aqueles processadores específicos para minerar? Como é que eles vão encarar o fato de que logo logo vai chegar ao limite? Ah, tá. Então, assim, primeiro são duas coisas aí que, não tô falando que são equívocos, tá? Mas são, confusões que acontecem. No caso do Bitcoin, realmente, tem essa preocupação, mas existem moedas que não são deflacionárias, tá? Mesmo usando esse conceito de criptomoedas, eles têm emissão infinita, tá? Então, inclusive a Ripple é uma delas, tá? Então, se alguém falar que Ripple é criptomoeda, ela não é deflacionária. Ponto. Tem moedas que não tem controle e a emissão é infinita. Ah, mas veja bem, tá falando aqui que os ativos ficam em tal lugar e na verdade não são. Cara, se você não se preocupa com o que está no mercado e você vai imprimindo mais dinheiro de forma exorbitante, isso não é preocupação com inflação, entendeu? Agora, indo para o Bitcoin, tem duas coisas aí que eu acho que as pessoas não relacionam. Mas o primeiro é que você tem uma moeda que ela tem uma quantidade infinita, no caso são aproximadamente, outro ponto também interessante, o Bitcoin tem aproximadamente 21 milhões de unidades, que são divisíveis em 8 casas decimais, porém, enquanto ela estiver sendo minerada, ela é inflacionável, tá? Então, muita gente não se toca disso, mas é aquele conceito que eu falei de inflação. Se eu tenho um ativo e, de repente, eu estou imprimindo ele ou minerando ele, e eu estou incidindo no que está no mercado. Então, eu estou gerando inflação, sim, mesmo com Bitcoin. A vantagem é que o Bitcoin, quando terminar a quantidade total deles, essa inflação vai cessar, mas ela vai existir, sim. Então, o Bitcoin é um ativo inflacionável, sim, mas ele é determinístico. Não tem um câmbio por trás, não tem um bacen reclamando, pondo dinheiro e tal. Então, é determinístico a inflação nele. Porém, aquela que eu vou responder à questão de mineração, existem outras moedas, inclusive forks do Bitcoin, que já pensaram nessa sacada e eles ficaram dando, no caso, não digo incrementos, mas modificando as engrenagens do projeto para beneficiar pessoas que validassem transações sem utilizar a mineração, entendeu? Então, existe a possibilidade de você validar as transações sem utilizar a mineração, como nós conhecemos, como prova de trabalho. Você pode usar outros conceitos, como prova de participação, como delegação de prova de participação, como um algoritmo bizantino de prova de participação, e por aí vai. Tem dezenas de outros algoritmos, inclusive tem um experimento muito interessante chamado Peercoin, que é um fork direto do Bitcoin. Ele não usa a mesma blockchain, mas ele pegou esse conceito. Eles sacaram que o Bitcoin é inflacionável, então eles falaram, pô, a gente precisa ter o controle disso. Ele é emitido com mineração, você cria ele com mineração, mas para todo mundo que tem aquela quantidade de ativo numa carteira específica, ele é multiplicado 1% ao ano. Então, se você deixou seu dinheiro parado durante um ano, aquele ativo vai ser multiplicado 1%. Então, você vai ter a mais se você ficar na rede. E esse é o conceito que você tem de liquidez, entendeu? É você poder negociar. Então, você dá o incentivo para que pessoas fiquem na rede e consigam ser auditores, ser pessoas que validem transações, mesmo sem usar mineração, no caso, prova de trabalho, entendeu? Tem outros algoritmos de resolução de, vamos dizer, de consenso. Essa é uma questão de mecanismos, né? Você poderia muito bem virar a chave hoje? Não. Você ainda daria muito trabalho e boa parte da rede usa esse conceito, inclusive, para ganhar dinheiro. Mas, no futuro, essa discussão vai se amadurecer mais. Bom, eu não sei se você vai ter resposta para essa próxima pergunta aqui, mas foi o Victor SV, lá no Twitter, é o Yamato, ele mandou pelo Twitter a pergunta que está relacionada a isso daqui. Quando o Bitcoin atingir o máximo de mineração e finalmente normalizando o preço das placas de vídeo, né, das placas especiais aí para minerar, qual que vai ser então a principal moeda? Vai ser o Ethereum? Qual que você acha? Aí tem outra coisa, né? Exemplo, cada moeda tem seus algoritmos, né? E, exemplo, você não pode usar o mesmo equipamento, com exceção de PC, tá? Eu tô falando de equipamento dedicado para isso, né? Para você poder minerar várias moedas com o mesmo equipamento. No caso, você não vai ter uma ótima performance em todos eles. Tem alguns equipamentos que usam apenas CPU, outros permitem que você use GPU e outros permitem que você, vamos dizer, tenha o hash maior, né? No caso, você consiga processadores específicos, no caso, ASICs, né? E a Ethereum, atualmente, tem especificações para você poder usar a ASIC. Então, ao meu ver, em breve o Ethereum vai estar no mesmo patamar que o Bitcoin nessa questão de mineração, porque, inclusive, ela tem mais possibilidades. Por exemplo, o Bitcoin, você minera um bloco a cada 10 minutos. O Ethereum, acho que é um quarto disso, eu não lembro agora exatamente o valor, mas é bem menor a transação. No caso, o Bitcoin faz 7 transações por segundo no mundo inteiro e o Ethereum faz 15 transações, de 15 a 19 transações, entendeu? Então, tem uma diferença sutil, mas essa diferença existe. Com a seguinte vantagem que a Ethereum, ela tem um conceito aí para o pessoal que manja mais de computação, né? Que ela é uma Turing Complete, no caso, é uma máquina que você conseguiria, tecnicamente, claro, não estou falando que é a mesma coisa, mas ela é uma máquina virtual que você consegue fazer qualquer tipo de cálculo nela, diferente de uma rede do Bitcoin, que é própria para transferência de ativo, entendeu? Então, são especificações diferentes. Isso eu estou entrando apenas no projeto como nós temos hoje. No futuro, existem projetos, inclusive, para poder tornar esses projetos mais escalonáveis, vamos dizer assim. Agora, respondendo à questão, né, que, e no futuro vai ser legal isso? Na minha humilde opinião, isso é uma coisa dinâmica. Talvez no futuro a gente não precise nem minerar como a gente conhece hoje, isso vai ser coisa de próprio de empresa, talvez. Principalmente no Brasil, que energia é caro pra caramba. Mas usar esse conceito para essas máquinas, principalmente para redes que são específicas, né? Tem alguns projetos aí, como tem um projeto muito interessante chamado Golem, e ele permite que você seja no caso, a ideia de ter um sistema operacional distribuído para gerar aplicação e tal, e você só consegue usar CPU para minerar. Então, essas redes que precisavam de máquinas específicas para poder minerar, em breve elas vão aumentar muito o poder de processamento, os equipamentos vão ter que ser trocados, entendeu? Como você tem hoje com jogos, é inevitável isso. Mas aqueles equipamentos vão morrer? Não, você vai conseguir usar outros tipos de rede ou outro tipo de moedas fortes, outras coisas que também tenham liquidez, que sejam compatíveis, entendeu? Então, Ethereum vai entrar no mesmo padrão do Bitcoin. Tem muita gente que fala, mas o Ethereum tem uma especificação para usar prova de participação ao invés de prova de trabalho. Isso está num projeto há muito tempo e ninguém está vendo isso da mesma forma do que está vendo escalabilidade e outras coisas, né? Então, vamos dizer assim, né? Falando com a realidade, eu acho que as moedas que têm mais privacidade sejam as mais mineráveis no futuro, inclusive por essa questão, né? Porque algumas delas prevêem que você consiga minerar, inclusive, de forma anônima, que é mais assustador às vezes, mas permite que você consiga minerar aquilo e não necessariamente, como você tem muitas camadas para você seguir, como criptografia e tal, você precisa de um poder computacional menor do que minerando uma rede aberta, entendeu? Essa é a minha sugestão e eu acho que vai ser o futuro, é claro. Ah, bacana. Bom, vamos trazer aqui a conversa um pouquinho mais para o lado técnico, né? A gente teve aqui o JM no chat, ele perguntou o que, que você recomenda, né, para quem quer aprender sobre criptomoedas, mas não a nível de conceito, mas sim a parte técnica, né? Então, quais seriam as skills necessárias para que, uma pessoa que gostaria de ser um profissional atuar como especialista em criptomoedas, né? E além da tecnologia, né, o que mais seria preciso saber, além de todas essas definições aí que a gente já mencionou aí? Eu acho que o primeiro ponto é você primeiro saber o que é uma moeda fiat, saber conceitos básicos de economia. Não estou falando para você ficar dando carteirada em todo mundo, falando que fez faculdade. Cara, na boa, eu já vi palestras e palestras de pessoas que têm faculdade e não sabem o que é inflação. Porque o professor induziu ele a ler um determinado autor. E na prática, eu aprendi o que era inflação assistindo DuckTales ou Fullmetal Alchemist, entendeu? Porque, na verdade, eu entendi o conceito e eu fui atrás de autores que entravam de acordo com aquilo. E vamos dizer, eu tive muito mais felicidade entendendo isso, aplicando ao que é Bitcoin, do que o cara que aprendeu o conceito numa faculdade formal e tá preso. Você fala para ele que inflação imprime moeda, ele fica em parafuso. Ele não entende, entendeu? Então, primeiro ponto. Você vai pegar uma faculdade que seja útil para você. Você quer fazer uma faculdade? Faça. Mas pega uma coisa útil. Essa grade é uma bosta. Faz outra. Tem uma certificação que é interessante, que fala sobre gestão de projetos, alguma coisa que te torne apto a gerar recursos, gerar valor, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que fala, ah, mas eu não sou programador. É outra sugestão. Sempre que você entra num projeto de criptomoedas, assim, os que mais empregam são os ICOs, tá? Então, você procura aí vagas para ICO, tem um monte de gente. A maioria das posições não são de programadores, são de pessoas que fazem, às vezes, publicações específicas, como a questão de editoração, documentação, algumas outras posições, como buscar as pessoas que são operacionais, né, que cuidam da moeda, uma forma mais institucional, que cuidam da fundação atrás da moeda, ou mesmo do ICO, entendeu? Então, o ponto é, você não precisa ser técnico para poder trabalhar com criptomoeda, mas você tem que entender o conceito. No nível da maioria das pessoas que falam que graduação vai te dar alguma coisa, na prática não existe isso, não tem nenhuma garantia, você até apenas tem um canudo, e você muda de país, aquele canudo perde o valor, entendeu? Então entra naquela, você tem que tornar apto a discursar com o chinês num código, explicar para ele que o white paper faz isso, explicar para uma pessoa que não tenha nenhum conceito de criptografia, explicar como é que aquilo vai interessante para ele, vai trazer pessoas ao seu projeto, entendeu? Você tem que ser, vamos dizer, polivalente, não sendo arrogante, entendeu? Mas literalmente garantir o seu. Eu tenho um gosto de segurança depois de trabalhar alguns projetos e na minha área eu consigo discursar com qualquer pessoa de qualquer nível acadêmico, porque eu trabalhei nos projetos e eu tenho essa segurança. Agora tem muita gente que vem para a faculdade ou vai sair do curso técnico, acho que está com Deus na barriga, mas não é bem assim, entendeu? Então, primeiro ponto, tenha segurança no que você está fazendo, aplique isso ao mercado. Pô, mas como? GitHub, vai conversando com pessoas, vai fazendo coisas voluntárias, igual eu aprendi principalmente com projetos de open source. Cara, eu não sei mexer em Debian, vai conversar com pessoas que saibam. Tem muita gente que não gosta, que fala mal com pessoas que são novas, mas alguém vai te ensinar. E a partir disso você usa aquilo a seu favor. É um skill que você vai guardar pro resto da vida. Ah, não sei mexer com Red Hat, Fedora e por aí vai. Conversa com pessoas que saibam. Alguém vai poder te sair, entendeu? E eu não estou falando de comunidade, outro ponto interessante. Nas criptomoedas tem muitas comunidades que giram em torno de si. Não converse com pessoas que não produzem nada, entendeu? Converse com alguém que fala, ó, o projeto oficial é esse. Então, eu estou fazendo isso agora, eu mandei tal pull request pro cara e tal. Converse com pessoas que têm um modelo de negócio e que saibam o que estou fazendo. Porque tem muita questão de ego, entendeu? Tem muitos caras que migraram desse projeto open source e foram para a criptomoeda, mas na verdade os caras estão ali meio que, tipo, tentando pegar quem não sabe. Eles não fazem muita coisa, entendeu? Então, só para concluir, né, essa questão é você tentar ser multi, como dizer, você não precisa ser muito técnico e nem muito administrativo, mas ter noção dos dois lados, saber gerar valor dentro da sua especialidade, entendeu? Então, o outro ponto interessante que também tem muita gente que não vê, exemplo, muitos projetos de criptomoeda têm uma péssima um guia visual, entendeu? Então, um cara sozinho, não estou falando muito, eu conheço dezenas de projetos que pedem isso. Um cara sozinho que manja de design conseguiria ganhar muito dinheiro se ele fizer um bom trabalho de design. Ele não precisa nem saber o que é criptomoeda, mas ele vai fazer um logo bem feito, vai fazer um guia de identidade visual e vai ganhar dinheiro. Então, esse é o ponto. Usar os seus skills e aplicar ele ao mercado. Porque se alguém... É igual muita gente pergunta assim no Brasil, fala, pô, por que você não faz isso pro Brasil? Por que você não faz aquilo? Aí eu falo, cara, eu já tentei fazer aquilo. Inclusive... Até falar, né? O pessoal, pô, olha essa moeda, olha esse projeto. Eu não faço mais com projetos brasileiros, porque eu já fui ameaçado, inclusive, de morte. Porque eu fiz exatamente o meu trabalho, que é fazer análise fundamentalista, análise de segurança, entendeu? Então, você passa esse reporte pro cara melhorar. Em vez de ele melhorar, ele cospe na sua cara e fala que você é um bosta, que você não valoriza o projeto brasileiro, e etc. Aquela churumela toda, entendeu? Sendo que, na prática, você está sendo profissional. Você está dando a informação para a pessoa, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer, só para concluir aqui, é que aprenda o conceito o máximo que você puder, numa faculdade, fora dela, ou no mercado mesmo, e tenha um portfólio. Foi assim que eu cheguei a reportar para pessoas fora desse mundinho chamado Brasil, né? Indo para mundos, vamos dizer, um pouco mais plurais, em que as pessoas veem você pelo que você sabe, não por causa de uma faculdade que é aquele seu professor que nem você vê a credibilidade nele, mas que te deu um canudo, ou com outros professores que mal sequer olharam na sua cara. E se encontrarem você por aí, vão ter vergonha até de falar, nossa, você trabalha aqui mesmo? É sério? Entendeu? Então esse é o ponto. Ter esses skills, mesmo que você fala, pô, onde eu vou aplicar isso? Vai conhecer o projeto. E não vai conhecer comunidade. Comunidade não é projeto. Tem muita comunidade no Brasil que não leva a lugar nenhum, infelizmente. Então, vá conhecer o projeto como ele é. Ou, qual é o site oficial? Esse. Ah, quais são as comunidades? Essas. Beleza, tem alguém do projeto oficial? Não. Então eu não vou entrar nelas. Ah, tem essa comunidade, tem dois caras do projeto oficial. Vou tentar falar com eles. Você vai tentando já direcionar o que você quer, entendeu? Se você fica girando e fica servindo a pessoas que mal você quer, tô te agregando nada. Pois é, não tô te agregando nada, entendeu? Então essas são minhas dicas aí. Eu sei que falei muito, mas boa. É isso que eu passei. E agora falando, já que você citou aí comunidade, que tem que ficar de olho aí nos repositórios open source e tudo mais, eu lembro que no começo de maio aí saiu uma notícia, né, de uma vulnerabilidade que foi encontrada em um desses ICOs, né, e por mais engraçado que pareça, né, aqui ninguém é hater do PHP, né, mas parece que o PHP tinha lá uma série de questões de segurança, né, envolvidas. Então fala, conta pra gente essa história aí, né. Primeiro, responde para a gente o seguinte, o PHP é seguro para trabalhar como tecnologia de criptomoeda? E a segunda questão é contar para a gente essa história aí da vulnerabilidade que você encontrou aí num desses ICOs aí fora do Brasil. Ah, tá. Primeiro, então, foi assim, o nome do projeto é o MizGo e o repositório é o PHP, né? O MizGo PHP. E uma parte interessante, né? O PHP, nesse caso, ele é usado como uma API que incide. Então, exemplo, você tem como se fosse um front-end que ele faz comunicações com a sua wallet e ele exibe esses dados que estão na sua wallet, vamos dizer assim, né, na sua carteira, para que você possa ter uma informação visual e poder negociar. É como se fosse um home broker, mas imagina a sua carteirinha lá do Tesouro Direto, uma carteira que você tem de ativos, entendeu? Então, essa era a questão. Agora, esse era o case, vamos dizer assim, né? E esse projeto, esse ICO, esse MizGo, é justamente um token para meio de pagamento, tá? Então, basicamente, é dinheiro digital para um case específico, tá? Eu cheguei a esse projeto estudando outros, principalmente na Ásia, que, diferente do que a maioria das pessoas falam, estuda Ethereum, estuda isso, estuda aquilo. Cara, você vai procurar vagas para Ethereum, qualquer outra coisa, tem dezenas de pessoas que manjam muito. Eu não vou competir com pessoas que manjam muito mais que eu, é perda de tempo. Eu vou justamente onde tem menos pessoas olhando, entendeu? E são esses projetos que, às vezes, não tem muito potencial aqui no Brasil, mas lá fora, pô, você conhece quantos cases que valem bilhões de dólares. Então, foca naqueles que você vê valor e que vê oportunidade. Não fica só perdendo tempo com, Ethereum é o futuro. Deve ser para alguém que tá ganhando dinheiro com isso. Para você que tá falando disso agora, não, né? Então, são essas questões. E, voltando, eu encontrei o MizGo, por uma indicação de um colega que ele tinha comentado para trás de mim, falou, dá uma olhada nesse projeto aqui e tal. E assim, eu falei para ele algumas colocações e ele tem vários e vários repositórios no GitHub e geralmente eu contribuo, até uma dica aí para quem está começando, né? A maioria dos projetos open source, também isso se aplica a criptomoedas, eles são, tem muitas pessoas que eles literalmente acham que são donos do projeto. Então, por mais que às vezes a patente, vamos dizer, não tenha patente na jogada, o cara acha que é dono e ele é um dos mantenedores, não é dono. Aí se você mandar uma melhoria, alguma outra coisa assim, o cara simplesmente fala, não vou aceitar porque eu não conheço você. Eu já ouvi isso, arrudo. Todas as colocações que você fala, mesmo falando coisas graves, o cara não ouve e não aplica. Aí quando, tipo, passa meses, eu fico monitorando o repositório, aí o cara vai lá e faz exatamente aquela mudança que você pediu, mas ele coloca a matrícula dele, não a sua. Ele não quer que você esteja no projeto. Isso acontece muito, entendeu? Então minha dica, primeiro comece com coisas pequenas, corrigindo datas, corrigindo especificação de projeto, corrigindo requisitos, entendeu? Melhorando, principalmente, o white paper. Tem white papers muito ruins, então você só adapta o white paper para um modelo mais escalonável, mais gerenciável, como o LaTeX. Cara, já tá bom. Você já fez muito, entendeu? Já traduz uns termos, traduz para sua língua nativa, apresenta isso para outras pessoas, então o meio de você começar, ou pelo menos saber se aquele projeto é amigável para contribuição. Porque não adianta você estar fazendo uma nova Mona Lisa e o pessoal falar, mas veja bem, eu não quero. Aí você, tipo, e o tempo que eu gastei, ele fala, o problema é seu, não é meu. Você gastou porque você quis. Eu já ouvi isso, inclusive, de alguns desenvolvedores. Tudo bem. Aí eu comecei a ver que se você está num projeto, a chance de você ter um pull request aceito é muito maior, entendeu? Então eu comecei a mandar algumas especificações, algumas correções, correção de requisito de instalação. E eu identifiquei na própria instalação desse front-end do PHP, que utiliza apenas APIs, né? No caso, ele não está no nível, ele não consegue incidir na blockchain, mas ele conseguiria roubar credenciais de pessoas que estão usando uma versão desatualizada. E dentro do código-fonte, não é apenas requisito de instalação, tinham algumas funções específicas de PHP legado, entendeu? Aí eu vi assim o código-fonte, veja bem, né? Isso aqui pode dar uma merda absurda, né? Aí eu fiquei assim olhando, aí eu, como eu não sou mantenedor, como eu havia falado, né? Eu falei, eu não vou mexer em tudo, eu vou só indicar onde está o problema. E eu fiz isso em março, acho que dia 23, dia 20 e pouco de março. E eu mandei, por gentileza, verifiquem os requisitos de instalações, e tem isso, inclusive, no GitHub, tá? Tudo que eu tô falando tá lá. Verifiquem os requisitos de instalação, porque o PHP 5.3 já morreu faz tempo, tem agora o 5.7, e 5.6, 5.7, eu falei quais versões tinham lá, que agora não me recordo, ou a 7, né, que é a partir das novas, pedindo para ele atualizar, inclusive, usar as funções mais recentes, né. Aí eu mandei, mencionei o cara que era o responsável pelo repositório. Aí não deu nada, entendeu? Aí depois passou meses e eu monitoro o que eu tô fazendo, porque afinal é meu trabalho, entendeu? Eu, vamos dizer assim, não ganho dinheiro com isso, mas é meu nome que tá lá em jogo. Então eu penso um tempo, eu menciono pessoas, ninguém tá fazendo nada, eu preciso agir de outro jeito. Aí eu vou lá e converso com outras pessoas e vou tentando interagir até chegar alguém que faça alguma coisa. Ou em alguns casos eu desisto, porque não vou ficar gastando energia com coisas que ninguém quer melhorar. E eu cheguei, tentei falar com algumas pessoas do projeto, tentei verificar que tem algumas moedas que tem um projeto muito similar ao Fedora, né? Que eles têm embaixadores no seu país, no seu continente, e essa Visigor não tem nenhum. Então, fiquei muito mais dificuldade de chegar a essas pessoas. Mencionei algumas pessoas que estavam no GitHub, nada. Mandei mensagem direta para alguns mantenedores, nada. Aí eu fui lá e falei, quer saber, vocês não têm interesse. Então, eu cliquei e escrevi ok. E fechei o pull request com aquelas informações, né? E um dos desenvolvedores, como eles também recebem as informações do que tá lá, ele viu e falou, puta, mano, deu merda, né, cara? É, isso aí vai explodir a qualquer momento, né? Aí ele foi lá, abriu um pull request emergencial, inclusive eu tive a felicidade, eu cancelei, tipo, era na semana do meu aniversário, né? Aí eu tinha cancelado todos os pull requests que, a meu ver, não dariam certo nos últimos meses, né? Aí eu falei, isso aqui não vai dar certo, tem um monte lá. Aí eu peguei aqueles que eu ia me dedicar, que eu estou trabalhando, né? E eu mencionei, eu já tinha esquecido, eu falei, ok. Aí depois, um dos mantenedores do projeto lá, ele mencionou e falou, graças ao Everton, colocou lá, tem a menção direta, né, nesse projeto, meu nome, falando que ele ia corrigir aquelas funções que usavam PHP legado dentro desse front-end e que tinham até 24 horas para poder fazer as correções e fechar aquele bug, entendeu? Então, foi assim que eu consegui documentar isso e foi assim que eu cheguei nesse projeto que farei. Então, é o PHP, né? É o PHP que tem essas brechas de segurança, não o projeto em si. Não, foi o contrário. No caso, o PHP, a versão atual tá ok, tem muita gente que utiliza, tá? Como uma linguagem, assim, de alto nível, que tem persistência e tal, mas se você não estiver seguindo o ciclo de desenvolvimento, no caso, e descontinuando ferramentas que já morreram, isso vai fazer mal para você, mesmo que você utilize blockchain, entendeu? Então, o desenvolvedor fique atento às ferramentas que você está utilizando e usar ferramentas apenas que têm suporte. Senão, você vai correr risco, entendeu? E eu elenquei todas as CVEs lá que estavam vulneráveis. É claro que não eram de riscos muito graves, mas era o suficiente para roubar uma credencial, que já é muito, né? Com uma credencial, você consegue roubar a chave privada e já era. Você rouba os ativos que tiverem naquela carteira. Precisa de muita coisa. Bom, bacana. A gente aqui já falou bastante coisa, né? Tem outras perguntas sendo colocadas aqui no chat, mas infelizmente a gente tenta manter aqui o nosso episódio, né? Dentro de uma hora, quem sabe aí a gente não faz uma segunda parte. Mas por hoje, né, eu acho que tá o suficiente aí de informação, tem bastante coisa aí para quem tá interessado nesse assunto, conhecer mais. Eu vou ter que pesquisar um pouco mais, né, porque realmente foi bastante termos assim, e é tudo novo para mim, mas é isso aí, Everton. Obrigado aí por toda a explicação, né, que você deu pra gente, mas vamos aqui passar, né, pro top 5, pra gente não deixar de perguntar aqui quais são as suas indicações de músicas. Então vamos começar aqui com músicas. O que que você indica aí pra gente para conhecer um pouquinho melhor? O que que você gosta de ouvir? Ah, cara, eu sou bem diverso, né? Mas vai aí do mais clássico ao mais, ao meu ver, mais exótico, né? Eu sou apaixonado por algumas músicas do Frank Sinatra, então top aí, o primeiro do top é Flying to the Moon, do Frank Sinatra. Eu acho incrível aquela música, pela simplicidade e por bilhões de versões, tanto versões aí por grandes cantores, quanto o jogo Bayonetta, que também usa. A segunda é Wave, do Tom Jobim, que eu acho uma música incrível, e eu demorei acho que 3 meses para poder aprender a tocá-la com perfeição. Hoje eu não sei mais, mas já cheguei a tocá-la com perfeição, então é uma música que eu tenho muito fascínio, assim. A segunda é um rock que eu adoro, que é do Dire Straits, chamado Sultans of Swing, que é outra música também que eu amo, que eu aprendi a tocar e tanto bater a cabeça e tentando reproduzir no violão, saiu alguma coisa boa. Então eu tenho muito, muito fascínio com essa música. É, a terceira é uma música que eu gosto muito, que é de uma cantora não tão conhecida aí na mídia, mas ela faz versões assim incríveis, chamado Odara Soul. E ela tem uma música do Al Green chamada Let's Stay Together. E essa música é incrível na voz dela. Sendo um nível, tipo, toda vez que escuto essa música, eu lembro da versão da Aldaria, não lembro mais do Al Green. E a última, né, indo para um rock um pouco mais, digo pesado, né, mas eu também tenho muito fascínio pela uma das maiores bandas, uma das maiores músicas aí da MPB, né, no caso o Sepultura, com a música que eu também comecei a conhecer a banda em 97, mais ou menos, chamada... Bullet the Blue Sky, que eu comprei o CD na época que eu ainda comprava o CD, então eu tenho um fascínio muito grande por essa música, e eu sei que é do YouTube, tá? Mas a versão do Derek, e pô, eu já fui para show deles ao vivo, eu vi o pessoal cantando ao vivo, então eu lembro de coisas muito boas ouvindo essas músicas aí, eu acho que dizem muito de mim. Legal, gostei de chamar o Sepultura de MPB, porque eu também chamo de MPB, música pesada, música pesada e barulhenta. Soulfly, Angra, Shadowside, tudo MPB, cara. O pessoal que tem a cabeça pequena, que acho que é só Ana Carolina, essas coisas na conta, mas é muito legal. Mais, sabe, o Brasil maior. Bacana. Bom, e quando você tá na frente da TV aí, né, ou do celular, ou do computador, o que, que você gosta de assistir? Filme, série, desenho animado, qualquer coisa? Ah, cara, tem muita coisa. Eu sou bem diverso, né, mas uma série aí que vai voltar, espero que em breve, que eu amo, é Deus Americanos, então uma das poucas aí que eu paro para ver, se não assino a Amazon Prime só para poder ver e depois descontinuo, depois desassino. E é um dos meus filmes prediletos, é um filme muito, muito sujo, muito ruim, mas eu adoro, que é aquele O Troco, do Mel Gibson. Acho que aquele filme é incrível e ele diz muito da questão de como é que o exemplo não necessariamente é a coisa mais justa, é o que acontece. Não necessariamente a pessoa mais justa é a que tem sucesso, entendeu? E é isso que o filme O Troco, né? The Payback, que é outro filme também incrível aí. E outro filme de uma data muito próxima, que é o... Caramba, agora me falhou, eu tinha escrito o nome agora. É o do Vincent Vega, o Pulp Fiction. Eu acho incrível esse filme, eu amo, de paixão mesmo. E agora indo para outra mídia que eu também gosto muito, é o anime, né? No caso, eu tenho um fascínio muito grande por um anime chamado Fullmetal Alchemist, então eu já vi todas as versões possíveis daquilo e eu continuo vendo. E fala daquela questão de como é que às vezes você almejar uma coisa não necessariamente é o melhor para ti, né? Então eu tiro muita coisa dali. E para concluir, assim, uma coisa mais recente que tem me fascinado mais, né? Eu tenho uma série que eu gosto muito dessa questão linguística, né? Embora eu não tenha um português bom, mas eu gosto. É uma série chamada Mohant, que conta a história do Unabomber, e ela fala sobre como é que pessoas da parte de perícia conseguiram pegar o Unabomber com a parte de linguagem, né, estudando a pontos específicos de como é que ele escrevia, estudando o histórico dele. E é uma série da Netflix que tem 5 episódios, então, cara, na verdade são 8 episódios, são bem curtos, assim, dá para poder ver de boa, né? Então, é uma série que eu também indico aí. Sim, é muito violenta, mas dá para extrair muita coisa boa. Bom, beleza. Indo aqui para a nossa última sessão, né? O que você indica aí de livros? O que você gosta de ler, seja para relaxar a cabeça ou então alguma coisa relacionada aí a criptomoedas, Bitcoin, essas coisas? O que você indica aí para o pessoal? Perdão, eu posso fazer assim. Eu vou indicar 5 livros que eu gosto e 5 para criptomoedas ou documentário, pode ser? Excelente. Ah, então, vamos lá. Primeiro que eu gosto, que eu adoro livro de estratégia, então... Primeiro, por mais que seja clichê, eu amo muito é Arte da Guerra, do Sun Tzu. Então, eu trabalhei alguns quilômetros da minha casa, então eu li esse livro de manhã todo dia, então eu criei certa osmose, né, certos pontos assim que eu vejo o livro. Eu tenho um certo fascínio, Então, eu gosto muito desse livro pela simplicidade dele, que você não tem que ler tudo, mas como é que ele traz aqueles conceitos de estratégia para a sua vida, né? E pega e tenta resumir, e depois virou também alguns princípios do próprio Bushido, né? E também emendando com o segundo livro, né? No caso, o livro dos Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, do Kensei, como muita gente íntima chama, né? E, cara, o Miyamoto Musashi dispensa apresentações, mas o interessante, né, que desse livro ele fala de como é que o Musashi lidava com a vida, com a forma, a própria forma que ele tinha de se estruturar para uma batalha. Então não é um livro que você vai aprender a matar pessoas ou se defender disso, mas o conceito que você tem para suas batalhas pessoais, às vezes, e não autoajuda, que o Miyamoto odiava isso, pelo menos da forma que ele escrevia, né? Eu não gostava de pessoas que ficavam apenas pedindo coisa para si, né? Ele fala da questão de como é que um bom profissional ele tem que ser exímio em várias artes, né? Então o Miyamoto trouxe esse conceito, assim, me maximizou aquele conceito que eu tenho de autodidata, e de ser uma pessoa que, em vez de se aplicar um conceito, tentar pegar vários para poder chegar a um conceito acima daquele que as pessoas enxergam. Então, Miyamoto me trouxe isso. Outro livro que eu também gosto muito, né, que é o... esse daí é meio termo, tá? Mas é um livro que mudou muito a minha vida, que é o Mastering Bitcoin, que o livro trouxe muitos conceitos que, da parte técnica, que eu, do Andreas Antonopoulos, que é outra celebridade aí. Esse é uma das poucas referências da área, então o cara manja muito. Inclusive, eu fui revisor do segundo livro dele. Eu sou um dos poucos brasileiros que tem o nome lá naquele livro. Então é uma honra para mim, esse cara é fenomenal. Então esse primeiro livro dele, Master Bitcoin, acho que é de 2014. Mas excelente, tem na Amazon aí, em preço promocional, tem versão em português. E o quarto livro, né, é um livro que eu usava muito, né, inclusive para minhas apresentações, que é um livro, é um guia visual, né, da Donna Wong, que conta como é que você pode, de repente, expressar, né, conceito sobre, é um guia do Wall Street Journal, que ele te ensina a estruturar apresentações, né, é um guia bem basicão, você não é obrigado a ler tudo, meu inglês não é tão fluente, eu entendi muita coisa que estava lá sem tradução, porque é um conceito bem simples, entendeu? E, por último, um livro aí que eu tenho também muito fascínio, que me ajudou a compreender alguns conceitos aí, principalmente sobre filosofia, né, que é o Humano Demasiado Humano, do Nietzsche, que ele fala como é que certas recorrências da psique humana, né, mas que você consiga suprir, isso vai voltar de outra forma. Então, são livros que eu carrego assim comigo, eu tento ter esses conceitos, né. Agora, para não estender tanto, o primeiro livro aí que eu sugiro que todo mundo que queira saber sobre Bitcoin e qualquer outra coisa, né, que seja relacionado a criptomoedas, tem um e-book, no caso, gratuito, chamado Bitcoin para Programadores. Então, ele dá noções muito profundas sobre o que é um código-fonte de Bitcoin, quais são as APIs, o que é um Bitbind, Bitcoin CLI, e outras coisas em níveis muito mais máquina, assim, vamos dizer, né? E totalmente em português do Brasil, o livro tem menos de 100 páginas. Bitcoin para Programadores, acho que o nome do autor é Marco Abner. Eu vou mandar o link depois. Segundo livro, que também é muito interessante, né? É o Master of Ethereum, que é um livro aí recente, que é o Andreas Antonopoulos, que é o mesmo autor do Master Bitcoin, perdão. E ele pegou aqueles conceitos que ele aprendeu e criou um livro público para que pessoas pudessem revisar. Eu fui um dos revisores, peguei alguns termos que ele tinha escrito, revisei. Alguns ele, inclusive, aceitou tudo pelo GitHub, então foi uma honra trabalhar com ele, o cara é muito gente fina. Inclusive, sabe algumas coisas em português, que eu achei mais incrível. O terceiro livro, no caso, eu vou puxar mais para a questão de documentário agora, tá? Então, se vocês quiserem livro, tem um documentário muito bom de 2014, chamado The Rise and the Rise of Bitcoin, que ele explica conceitos de como é que surgiu as comunidades ao redor do projeto, como é que surgiram os primeiros cases. E sim, ele está um pouco datado, aquele de 2013, 2014. Mas ele é muito bom para mostrar como é que a comunidade acolheu o projeto pelas qualidades, e não por causa de meios de pagamentos fáceis e tal e tal. E o segundo, né, no caso, eu sugiro também que, até pouco tempo atrás, estava na Netflix também, o Deep Web, que é um documentário de 2015, que fala sobre a questão do Silk Road, e diferente do que a mídia criminaliza, fala que a culpa é só do Bitcoin, mas inclusive o próprio... o Ross, né, que foi o cara que supostamente era o Death by Robert, que era o dono do Silk Road, pelo menos a versão 1.0. Ele fala de toda a problemática, como é que ele foi preso, etc, etc. Mas o interessante é o seguinte, que ele explica como é que aconteceu essa prisão, inclusive que nos primeiros momentos que o Silk Road existia, eles usavam contas do PayPal, contas do Venmo, acho que é Venmo ou Vento, é um aplicativo também de transferência via celular que tinha um cash de até $3,000. Então, cara, você conseguia fazer horrores, não precisava do Bitcoin, entendeu? A culpa não é só do Bitcoin, vamos dizer assim. E eu acho que estou no último agora, né? E o último é um documentário também que tem no YouTube. Tudo que eu estou falando tem no YouTube, tá? Esses documentários. Que é A.M. Satoshi Nakamoto, que, é, na verdade... Não, perdão, é Ethereal States, que é uma produção do chamada... Que é produzido com colagens do YouTube, né? De comunidades aí também de Bitcoin e tal. Mas ele pega esse conceito que falaram no The Rise of the Bitcoin e aprofunda mais e traz para a atualidade. Ele é de 2015, 2016, se eu não me engano, mas tem muita coisa recente, então dá para aproveitar muita coisa aí, entendeu? Então, para quem quiser, inclusive tudo que eu estou falando tem legenda em português, você consegue ver de boa. Com exceção do livro The Master of Ethereum, todos os outros estão em português, entendeu? Então dá para poder ver mesmo, mas eu não manjo tanto a parte técnica. Leia. Tenta ver o que você entende e vai aprofundando. Você não precisa saber tudo, mas pelo menos entender como funciona para alguém não inventar, tipo, a repimboca da parafuseta do hash que não funciona. Aí o cara te enrola e consegue obter informação, entendeu? Para você se defender de contra, principalmente piramideiro, pessoas que fazem a lição de casa, leem essas coisas e dão golpes, entendeu? Então acho que esse é um bom começo. Legal, muitas boas recomendações aí. E eu gostaria primeiramente de agradecer você, Everton, pelo tempo aqui, por ter compartilhado todo esse conhecimento aí sobre bitcoins, moedas e sobre essas coisas legais aí que você gosta de ouvir, assistir e ler. E eu gostaria de deixar um espaço aqui para você dar uma mensagem final aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Tem bastante gente aqui no chat, então pode falar o que você quiser, fazer propaganda, vender o que você quiser aí. É um espaço livre para você falar aí com os nossos ouvintes. Ah, tá. Primeiro, o pessoal aí que aprecia meu trabalho, muito obrigado. E também as pessoas que não gostam do meu trabalho, eu também agradeço que vocês me tornaram uma pessoa muito melhor do que eu imaginava ser, entendeu? Tornaram mais viável ainda. E eu quero agradecer também as pessoas que eu tenho parceria aí, que me ajudam muito aí no dia a dia. Eu não vou citar nomes, que, cara, eu tô meio com sono aqui, então me desculpe, eu não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas todo mundo que tá aí no dia a dia, me dando dica, me passando informação, me dando oportunidade em evento, me dando projetos para revisar, consultorias, cara, desenho de coisa, muito obrigado a vocês aí que tornam minha vida melhor nesse sentido, fazendo aquilo que eu amo fazer, contribuir com segurança de informação, com projetos open source, cara, com tudo que tiver ao meu alcance, eu faço. E duas coisas agora que eu acho interessante, né, que eu sugiro para vocês, são duas oportunidades. Dia 26 agora, vai ter um evento na Associação Comercial, eu vou colocar o link também na descrição aí, eu vou mandar, mas é dia 26 de maio agora, e eu vou ser um dos palestrantes, que eu vou falar sobre o projeto Decred, então, ou Decred, caso vocês queiram chamar desse jeito, e eu vou participar da Batalha das Altcoins aí, né, no Meetup Bitcoin São Paulo, que é o maior meetup independente do Brasil, entendeu? Então, pro pessoal que for aqui de São Paulo, por favor, venham, tragam perguntas complexas mesmo, que é assim que funcionam as coisas, sempre elevando o nível para cima. E eu tô negociando aí com o pessoal, né? No caso, esse é um evento que eu tenho mais recente, mas caso alguém queira, também o pessoal de aí do Sul, aí, Estou negociando aí na grade com o pessoal do Físio, mas eu tenho 5 palestras confirmadas com eles, então estou negociando para poder palestrar dia 13 de julho e dia 14 de julho, né? Eu espero pelo menos que eu possa apresentar algumas delas, não dá para apresentar todas essas datas, eu tenho restrição contra horário e meu trabalho, mas vai ser uma honra para mim estar novamente no Físio, que eu fui em 2015, e palestrar, principalmente com o paradigma que, modestamente, agora eu sou uma das poucas pessoas que dominam um segmento que eu estou de segurança, então... Eu estou muito feliz, eu vou estar aí no Rio Grande do Sul palestrando novamente. Também agradecer o pessoal aí do Meetup Bitcoin Porto Alegre também, que tem dado uma puta força e me ajudado com muita coisa. Eu também vou estar lá dia 13, né, palestrando. E agora uma dica aí para o pessoal que, principalmente, que está entrando nessa parte de mineração, parte de criptomoedas, né, a dica que eu faço é o seguinte, não estudem pelos meios tradicionais, entendeu? Vão atrás dos projetos, vão atrás das fontes. Tem muita coisa aí que, diferente do que a maioria das pessoas dizem, que é difícil, é o contrário. É porque ninguém vai atrás, entendeu? Tem um exemplo, o próprio Bitcoin tem uma fonte totalmente em português do Brasil. Tudo que eu falei aqui está nas FAQ do português, do bitcoin.org/FAQ/português do Brasil. Tem tudo lá. Eu posso até elencar os números aqui, entendeu? Mas pouca gente conhece, entendeu? E eu gostaria que vocês lessem, eu gostaria que vocês entrassem em contato com os projetos oficiais, parassem de dar credibilidade a comunidades que não são produtivas, comunidades que só visam a si mesmo, não priorizam o projeto, literalmente xingam e tentam humilhar pessoas só porque discordam da sua forma de ver o mundo, entendeu? Então valorizem bons projetos. Eu mesmo, por mais que eu discorde de algumas pessoas, eu valorizo os projetos. Inclusive, foi assim que eu esbarrei no Omisgo, esbarrei no Decred, esbarrei no Zcash, dezenas de outros projetos que eu contribuo, e graças a Deus eu estou chegando num ponto que, graças a minha meu nível prolixo, tanto de contribuições quanto a forma de falar, eu estou entrando no nível que eu estou contribuindo com tantos projetos que às vezes até esqueço que contribuí. Exemplo, tem uma rede aí chamada Steemit, que eu contribuí com um projeto, cara, acho que faz muito tempo, e o pessoal, pô, você conhece Steemit? Eu falei, não, eu tenho um pull request meu lá no início, eu já tinha contribuído com a instalação, então, e também é isso, né, é contribuir com um projeto com aquilo que você acredita, por mais que não te dê dinheiro agora, por mais que você não tenha retorno, por mais que as pessoas falam que você é um piramideiro, um mentiroso, não se preocupe, o importante é que quem está lá no projeto sabe que você tem valor, entendeu? Essa é a mensagem que eu quero dizer para as pessoas, e valor não é uma coisa subjetiva, se você tiver referência, tá bom? Um grande abraço e obrigado. Bom, obrigado, Everton, foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer também a todos os nossos ouvintes, né, que nos acompanham aí pelo podcast. Também o pessoal que nos acompanhou aqui ao vivo, né, mandando as perguntas. Realmente o assunto é bem interessante, foi um episódio um pouco maior do que a gente costuma fazer, mas eu acho que valeu a pena, bastante informação aí. Quem tiver interessado, pelo menos o pontapé inicial, acho que já dá para conseguir, né, com este episódio. Quem sabe no futuro aí a gente não faça uma segunda parte. Então, todos que estiver ouvindo e que nos acompanhou aí, enviem as suas perguntas, quem sabe a gente separa, e se o Everton tiver um tempinho a mais, ele possa estar esclarecendo as outras dúvidas. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Não se esqueça de nos seguir lá no Twitter, no Facebook. Normalmente a gente avisa lá quando vai ter as nossas gravações e sempre quando sai um episódio novo. Nos acompanhe também lá no nosso site, castalho.info, e não esqueça de assinar o nosso canal aqui no YouTube. Com isso, as notificações, né, do próprio YouTube, sempre que a gente estiver ao vivo, vai chegar aí para você. Então é isso aí, muito obrigado, como sempre, pela participação, e até o próximo episódio. Um abraço.